Parte 6, Capítulo 2, Parte 2, de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 6, Capítulo 2, Parte 2. A tropa acampou, sem outros sucessos, naquele sítio. Reuniram-se os combatentes, exceto a terceira brigada, que se avantajara até às baixas, 6 quilômetros na frente. O comandante em chefe enviou, então, ao general Savagé, um emissário, reiterando o compromisso anterior de se encontrarem a 27, nas cercanias de Canudos. Decamparam a 26, seguindo para o rancho do vigário, 18 quilômetros mais longe, após pequena alta nas baixas. Estavam a cerca de 80 quilômetros de Monte Santo, em plena zona perigosa. A breve troca de balas da véspera pressupunha eventualidades de combates. Talvez esclarecidos pelo reconhecimento feito, os jagunços se dispusessem a refregas mais sérias. Denunciava-os, como sempre, de algum modo, a fisionomia da terra, a conformação do terreno, que dali por diante se acidenta, eriçado de cômoros escalvados até as baixas, onde se alcantila a Serra do Rosário, de flancos duros e vegetação rara. As tropas iam escalar pelo sul a antemural que circunscreve Canudos. Progrediam cautelosas na rota. Não ressoaram mais as cornetas. Formados cedo, os batalhões marcharam até ao sopé da serrania. Galgaram-na. Derivaram, depois, na descida pelo boqueirão que a separa do rancho do vigário. Toda a coluna se subdividiu ainda, largamente fracionada. Enquanto a vanguarda atingia, ao entardecer, o pouso, a artilharia ligeira, que abandonara com os engenheiros o Ronceiro 32, vinha pelos primeiros recostos da vertente, e aquele acendia vagarosamente, do outro lado, a feição dos trabalhos de sapa que lhe estradavam as ladeiras. À noite, e com a noite uma chuva torrencial, batida de ventanias violentas, desceu sobre os expedicionários, que em tais condições seriam facilmente desbaratados pelas guerrilhas dos adversários, velhos conhecedores do terreno. Não o fizeram. Tinham mais bem disposta outra posição, como veremos. Deixaram também em paz o comboio que seguia, perdido a retaguarda pela estrada de Juetê. Haviam afrouxado os animais de tiro, e toda a carga de 53 carroças e 7 grandes carros de bois passara, subdividida, para as costas dos rijos sertanejos do 5º Batalhão da Polícia. Passou, entretanto, em paz a noite. No dia subsequente, 27, emprazado para o encontro temeroso das duas colunas, apisoando ovantes os escombros do arraial investido, pôs-se tudo em movimento para a última jornada. E na alacridade singular, sulcada de impaciências, de apreensões, de entusiasmo vibrante que antecede a vinda da batalha, ninguém cogitou nos companheiros remorados. As brigadas abalaram, deixando de todo esquecido, ao longe, o comboio, desguarnecido por completo, porque os seus soldados, já arcando sob grandes fardos, já auxiliando os raros muares que ainda suportavam as cargas, estavam nas mais impróprias condições para o mais ligeiro recontro. Seguiram as brigadas. Na frente, a do coronel Gouveia, com 2 bocas de fogo. No centro, a do coronel Olímpio da Silveira e a cavalaria. E depois, sucessivamente, as dos coronéis Thompson Flores e Medeiros. Atravessaram sobre 2 pontilhões ligeiros o riacho do Angico. Estiraram-se vagarosamente, estrada em fora, numa linha de 10 quilômetros. rompia a marcha o 25º Batalhão, ladeado de dois pelotões de flanqueadores, inúteis, mal rompendo a golpes de facão as galhadas. De sorte que os jagunços os assaltaram, de surpresa, antes da chegada, ao meio-dia, no Angico. Foi mais sério o ataque, ainda que não valesse o nome de combate que mais tarde lhe deram. Pajeú congregara os piquetes, que se sucediam daquele ponto até Canudos, e viera, de soslaio, sobre a força. Esta, sobre uma rampa escampada, ficou em alvo ante os tiros por elevação dos sertanejos, imperfeitamente distinguidos, na orla do matagal embaixo. Mas replicou com firmeza, perdendo apenas dois soldados, um morto e outro ferido. E continuou avançando em ordem, a passo ordinário, até ao sítio memorável de Pitombas, onde houvera o primeiro encontro de Moreira César com os fanáticos. O lugar era lúgubre. Despontavam em toda a banda recordações cruéis, molambos já incolores de fardas, oscilando a ponta dos esgalhos secos. Velhos selins, pedaços de mantas e trapos de capotes esparsos pelo chão, de envolta com fragmentos de ossadas. À margem esquerda do caminho, erguido num tronco, feito um cabide em que estivesse dependurado um fardamento velho, o arcabouço do coronel Tamarindo, decapitado, braços pendidos, mãos esqueléticas calçando luvas pretas. Jaziam-lhe aos pés o crânio e as botas. E do correr da borda do caminho, ao mais profundo das macegas, outros companheiros de infortúnio. Esqueletos vestidos de fardas poentas e rotas, estirados no chão, de supino, num alinhamento de formatura trágica. Ou desequilibradamente arrimados aos arbustos flexíveis, que, oscilando a feição do vento, lhes davam singulares movimentos de espectros. Delatavam demoníaca encenação, adrede engenhada pelos jagunços. Nada lhes haviam tirado, excluídas as munições e as armas. Uma praça do 25º encontrou, no lenço envolto, na tíbia descarnada de um deles, um maço de notas, somando 4 contos de réis, que o adversário desdenhara, como a outras coisas de valor, para ele, despiciendas. Os combatentes, assombrados, mal atentaram naquele cenário, porque o inimigo continuava ferroando-os de esguelha. Repelido no recontro anterior, depois que contornara pela direita uma companhia do 25º, dirigida pelo capitão Trogílio de Oliveira, recuava, atacando. O 25º e logo após o 27º, do major Henrique Severiano da Silva, prosseguiram repelindo-o até o Angico. Era meio-dia. A batalha parecia iminente. Em vários pontos, partindo dos flancos e da frente, estalavam tiros destacados. O comandante-geral tomou as disposições mais convenientes para repelir o adversário, que tudo denotava ir aparecer, rodeando-o. Um piquete de cavalaria, dirigido pelo alferes Marques da Rocha, de seu estado-maior, enviado a bater o matagal à esquerda, revolveu-o, entretanto, inutilmente. A avançada prosseguiu. 2 horas depois, ao transpor o general o teso de uma colina, o ataque recrudesceu de súbito. Fizeram-se alguns disparos de Krupp. Um sargento de cavalaria e algumas praças arrojaram-se, temerariamente, na caatinga. Varreram-na. A marcha continuou. Na frente, o 25º, vanguardeado por uma companhia de exploradores, e sucessivamente seguido do 27º e o 16º, replicava os tiroteios escassos e acelerava a investida. Aproximava-se a noite. A vanguarda arremeteu com as últimas ladeiras vivas do caminho, das umburanas. Subiu-as ofegante, sem vacilar na marcha. Repeliu mais uma vez o ataque sério pelo flanco. E vingou a montanha. No último passo da ascensão, se lhe antolhou um plano, levemente inclinado, entre duas largas ondulações, fechado adiante por alguns cerros desnudos. Era o alto da favela. Naquele ponto, este morro lendário é um vale. Subindo-o, tem-se a impressão imprevista de se chegar numa baixada. Parece que se desceu. Toda a fadiga da ascensão difícil se volve em penoso desapontamento ao viajor exausto. Constringe-se o olhar repelido por toda sorte de acidentes. Ao contrário de uma linha de cumeadas, depara-se, no prolongamento do caminho do Rosário, um tal vegue, um sulco extenso, espécie de calha desmedida, trancada, transcorridos 300 metros, pela barragem de um cerro. Atingido este, vem-se-lhe aos lados, esbotenando-lhe os flancos e corroendo-os, fundos rasgões de enxurros que drenam a montanha. Por um deles, o da direita, se enfia, entalando-se em passagem estreita de rampas vivas e altas, quase verticais, lembrando restos de antigos túneis, aquele caminho, descendo em desnivelamentos fortes. À esquerda, outra depressão, terminando na encosta suave de um morro, o do Mário, se dilata na extensão maior de norte a sul, fechando-se, naquele primeiro rumo, ante outro cerro, que oculta o povoado e tomba, de chofre, pelo outro, em boqueirão profundo, até o leito do Umburanas. À frente, em nível inferior, a Fazenda Velha. O pequeno serrote dos Pelados cai logo, em seguida, em declive, até ao Vaza Barris embaixo. E para todos os quadrantes, para leste, buscando o vale do Macambira, aquém das cumeadas de Cocorobó e a estrada de Jeremoabo que o atravessa, para o norte, derivando para a vasta planície ondeada, para o ocidente, procurando os leitos dos pequenos rios, o Umburanas e o Mucuim, perto do extremo da estrada do Cambaio, para todos os lados, o terreno descamba com o mesmo faques que lhe imprimem sucessivos cômoros empolando-se numa confusão de topos e talhados. Tem-se a imagem real de uma montanha que desmorona, avergoada pelas tormentas, escancelando-se em gargantas, que as chuvas torrenciais de ano a ano reprofundam, sem o abrigo de vegetação que lhe amorteça a crestadura dos estios e as erosões das torrentes. Porque o Morro da Favela, como os demais daquele trato dos sertões, não tem nem mesmo o revestimento bárbaro da caatinga. É desnudo e áspero. Raros arbúsculos, esmirrados e sem folhas, raríssimos cereus ou bromélias esparsas, despontam-lhe no cimo, sobre o chão duro, entre as junturas das placas xistosas, justapostas em planos estratigráficos, nitidamente visíveis, expondo, sem o disfarce da mais tênue camada superficial, a estrutura interior do solo. Entretanto, embora desabrigado, quem o alcança pelo sul não vê logo o arraial ao norte. Tem que descer, como vimos, em suave declive, a larga plicatura em que se arqueia, em diedro, a montanha, numa selada entre lombas paralelas. Por ali enveredou, ao anoitecer, a testa da coluna e uma bateria de Krupp, seguidas do resto da segunda brigada e da terceira, ficando a primeira e o grosso da tropa retardados à retaguarda. Mas deram poucos passos mais. O tiroteio frouxo que até então acompanhara os expedicionários progredira num crescendo contínuo, à medida que se realizava a ascensão, transmudando-se ao cabo, no alto, em fuzilaria furiosa, e desencadeou-se uma refrega original e cruenta. Não se via o inimigo, encafurnado em todas as socavas, metido dentro das trincheiras-abrigos que minavam as encostas laterais e encoberto nas primeiras sombras da noite que descia. As duas companhias do 25º Batalhão suportaram valentemente o choque. Desenvolvendo-se em atiradores, avançaram, disparando ao acaso as armas, enquanto as duas brigadas que as precediam se abriram para que passasse a bateria. Esta, jogada violentamente para a frente, arrastada mais a pulso que pelos muares exaustos e espantados, passou entre elas, em acelerado, ruidosamente. Subiu o cômoro fronteiro. Alinhou-se em batalha no alto. Desenrolou-se no ar a bandeira nacional. Uma salva de 21 tiros de granadas atruou sobre Canudos. O general Arthur Oscar, a cavalo junto aos canhões, observou, pela primeira vez embaixo, esbatido no clarão do luar deslumbrante, a misteriosa cidade sertaneja. E teve o mais fugaz dos triunfos na eminência varejada em que se expusera temerariamente. Porque a situação era desesperadora. A sua tropa, batida por todos os flancos, envolta pelo inimigo a cavaleiro, comprimia-se numa flexura estreita que lhe impedia as manobras. Se estivesse toda reunida, era possível uma solução: prosseguir logo, vencendo a perigosa travessia, e juntar-se ao general Savagé, que depois de uma marcha entrecortada de combates, fizera alto, 3 quilômetros adiante. Não havia, porém, chegado a primeira brigada, que ficara protegendo a bateria de tiro rápido e o 32. E mais moroso ainda, o comboio ficara no Angico, distanciado de 2 léguas. Aquele plano de campanha dera o único resultado que podia dar. A expedição homogênea, que pelo seu dispositivo inicial não podia fracionar-se, porque vinha adstrita a uma direção única e abastecida por um comboio único, dividira-se precisamente ao chegar ao objetivo da luta. De sorte que a arremetida doida, rematada por uma salva real de balas sobre Canudos, era a mais contraproducente das vitórias. O chefe expedicionário definiu-a depois como um combate de êxito brilhante, mercê do qual o inimigo fugira, abandonando-lhe a posição expugnada. Entretanto, todos os sucessos ulteriores revelaram a ânsia irreprimível da tropa por abandoná-la e o empenho persistente dos jagunços em impedir que ela dali saísse. Aquilo era uma armadilha singularmente caprichosa. Quem percorresse mais tarde as encostas da favela avaliava. Estavam minadas. A cada passo, uma cava circular e rasa, protegida de tosco espaldão de pedras, demarcava uma trincheira. Eram inúmeras. E volvendo todas para a estrada, os planos de fogo, quase à flor da terra, indicavam-se adrede dispostas para um cruzamento sobre aquela. Explicavam-se assim os ataques ligeiros feitos em caminho e a insistência, a partir do Angico, do inofensivo tiroteio em que os sertanejos, salteando e correndo, tinham um evidente intuito de atrair a expedição segundo um rumo certo, impedindo-lhe a escolha de qualquer atalho entre tantos que dali por diante levam ao arraial. Triunfara-lhes o ardil. Os expedicionários, sob o estímulo da ânsia perseguidora contra o antagonista disperso na frente, em fuga, haviam imprudentemente enveredado, sem uma exploração preparatória, pela paragem desconhecida. Acompanhando, sem o saberem, um guia ardiloso e terrível, com que não contavam, Pajeú. E tombaram na tocaia com aquele aprumo de triunfadores. Mas a breve trecho o perderam, num tumultuar de fileiras retorcidas, quando em réplica ao bombardeio que tempesteava a um lado, correu, vertiginoso, de extremo e de alto a baixo, nas encostas, incendiando-as, um relampaguear de descargas terríveis e fulminantes, rompendo de centenares de trincheiras, explodindo debaixo do chão como fogaças. Era um fuzilamento em massa. Os batalhões surpreendidos fizeram-se multidão atônita, assombrada e inquieta. Centenares de homens, esbarrando-se desorientadamente, tropeçando nos companheiros que baqueavam, atordoados pelos estampidos, deslumbrados pelos clarões dos tiros, e tolhidos, sem poderem arriscar um passo na região ignota sobre que descera a noite. A réplica, alvejando as encostas, era inútil. Os jagunços atiravam sem risco, de cócoras ou deitados no fundo dos fossos, em cuja borda estendiam os canos das espingardas. E excluído o alvitre de os desalojar a cargas de baionetas, lançando-as desesperadamente contra os morros, ou de prosseguirem, aventurando-se a piores assaltos e abandonando a retaguarda. Restava aos combatentes o de permanecerem a pé firme na posição perigosa, aguardando o amanhecer. Esta solução única foi favorecida pelo adversário. O ataque, ao fim de uma hora, amorteceu-se e, afinal, cessou inesperadamente. As brigadas acamparam na formatura da batalha. A segunda desenvolveu-se em linhas avançadas, do centro para a direita, tendo a retaguarda a primeira. A artilharia alinhou-se próxima, sobre o cerro fronteiro, extremada à direita pela bateria de tiro rápido, tendo no centro o Whitworth 32, que se confiara à guarda do 30º, do tenente-coronel Tupi Caldas. O general que comandara este batalhão quando coronel, pô-lo em pessoa naquele posto perigoso. A honra do 30º entrego à artilharia e fico tranquilo. O resto do 5º regimento, do major Barbedo, embarcou, desenvolvendo-se para a esquerda, tendo próxima a ala de cavalaria do major Carlos Alencar. Perto da depressão, junto ao alto do Mário, ponto fraco da posição, a que ulteriores sucessos dariam o nome de Vale da Morte, se adensaram os batalhões do coronel Flores. Numa sanga menos enfiada pelos fogos, se improvisou um hospital de sangue. Para lá se arrastaram 55 feridos, que com 20 mortos por ali esparsos, porque não havia como os remover, alteavam a 75 o número de baixas do dia em pouco mais de uma hora de combate. Estendeu-se em torno um cordão de sentinelas, e a tropa, comandantes e praças deitados pelo chão na mais niveladora promiscuidade, repousou em paz. A inopinada quietude do inimigo dera-lhes a ilusão da vitória. Saudaram-na antecipadamente as bandas de música da 3ª Brigada, esgotando até 10 horas um grande repertório de dobrados. E um luar admirável alteou-se sobre os batalhões adormecidos. Mas era uma placidez enganadora. Os sertanejos haviam conseguido o intento que lhes ditara a astúcia. Tendo arrastado até lá a expedição, restava-lhes, de todo desprotegido, a retaguarda, o comboio de munições de guerra e de boca. No dia imediato, assaltariam simultaneamente por 2 pontos, na favela e no Angico, e ainda quando vitoriosas no primeiro as forças arremetessem com o arraial, alcançá-lo-iam desmuniciadas, inermes. Esta circunstância não pesou, porém, no ânimo dos que se haviam abeirado tão precipitadamente do centro das operações. Ao clarear da manhã de 28, reunidos na posição dominante da artilharia, oficiais e praças contemplavam, afinal, a caverna dos bandidos, segundo o dizer pinturesco das ordens do dia do comando em chefe. Canudos crescera ainda, porém tendo apenas mais amplo o aspecto primitivo. a mesma casaria vermelha de tetos de argila, alargando-se, cada vez mais esparsa, pelo alto das colinas, em torno do núcleo compacto, abraçado pela volta viva do rio. Circunvalada nos quadrantes de sudoeste e noroeste por aquele, abrangida ao norte e a leste pelas linhas ondeantes dos cerros, emergia, a pouco e pouco, na claridade daquela hora matinal, com a feição perfeita de uma cidadela de expugnação dificílima. Percebia-se que um corpo do exército, ao cair no dédalo de sangas que lhe enrugam em roda o terreno, marcharia como entre galerias estreitas de uma praça de armas colossal. Não havia lobrigar-se um ponto francamente acessível. A estrada de Jeremoabo, entrando 200 metros antes pelo leito seco do Vaza Barris, metia-se entre duas trincheiras que lhe orlavam uma e outra margem, mascaradas de sebes contínuas de gravatás bravios. A vereda sagrada de Massacará, por onde seguia o conselheiro nas suas peregrinações para o sul, tombando pelos morros entre os quais se encaixa o Umburanas, era igualmente impraticável. As do Uauá e Várzea da Ema, ao norte, estavam livres, mas exigiam para atingirem-se longa e perigosa marcha contornante. A Igreja Nova, quase pronta, alevantava as duas altas torres, assoberbando a casaria humilde, e completava a defesa. Enfiava pela frente todos os caminhos, batia o alto de todos os morros, batia o fundo de todos os vales. Não tinha ângulo morto a espingarda do atirador alcandorado em suas cimalhas espessas, em que só faltavam planos de fogo de canhoneiras ou recortes de ameias. O terreno que na frente da favela ao norte deriva até ao rio, empolado e revolto, abre-se, como vimos, para a esquerda na larga depressão, dando acesso ao Morro do Mário e à linha de cumeadas em declive que se dirige para a Fazenda Velha. Ali estava a terceira brigada, desde cedo, formada em colunas. Mais para a direita, dominante, a artilharia. Sucessivamente, a segunda e a primeira brigadas. A tropa amanhecera na formatura da batalha. Atendendo, porém, às vantagens táticas da posição, esta devia principiar e, em grande parte, sustentar-se com a artilharia, cujo efeito, no bater a tiros mergulhantes o arraial distante 1.200 metros, se acreditou capaz de acarretar em pouco tempo a mais completa vitória. As esperanças concentraram-se, por isto, no primeiro momento, nas baterias do coronel Olímpio da Silveira. Eram tão grandes que, pouco antes de ser feito o primeiro disparo, às 6 horas da manhã, numerosos combatentes de outras armas, aglomerados em volta dos canhões, tinham o papel neutral de espectadores, ansiando por um quadro terrivelmente dramático, canudos ardendo sob a túnica molesta do canhoneio, uma população fulminada dentro de 5.000 casebres em ruínas. Era mais uma ilusão a ser duramente desfeita. O primeiro tiro partiu, disparando o Krupp da extrema direita, e determinou, de fato, um empolgante lance teatral. Os jagunços haviam dormido ao lado da tropa por todas aquelas encostas riçadas de algares, e, sem aparecerem, circularam-na para logo de descargas. Mais tarde, relatando o feito, o chefe expedicionário se confessou impotente para descrever a imensa chuva de balas que desciam dos morros e subiam das planícies num sibilo horrível de notas que atordoavam. Por sua vez, o comandante da primeira coluna afirmou, em ordem do dia, que durante 5 anos na Guerra do Paraguai jamais presenciara coisa semelhante. Realmente, os sertanejos revelaram uma firmeza de tiro surpreendedora. As descargas, nutridas, rolantes e violentíssimas, deflagrando pelos cerros como se as ateasse um rastilho único, depois de abrangerem a tropa desabrigada, bateram, convergentes, sobre a artilharia. dizimaram-na. Tombaram dezenas de soldados e a metade dos oficiais. Sobre o cerro, varrido em minutos, permaneceu, entretanto, firme a guarnição rarefeita e, no meio dela, atravessando entre as baterias, impassível, como se desse instrução num polígono de tiro, um velho de bravura serena e inamolgável, um valente tranquilo, o coronel Olímpio da Silveira. Foi a salvação. Em tal emergência, o abandono dos canhões seria o desbarato. Vibrara o alarma em todos os corpos. Instintivamente, sem direção fixa e sem ordem de comando, 3.000 espingardas dispararam a um tempo, dirigidas contra os morros. Estes fatos passaram em minutos, e em minutos, na área comprimida em que se agitava inútil a expedição, viu-se a mais lastimável desordem. Ninguém deliberava, todos agiam, ao acaso, estonteadamente, sem campo para o arremesso das cargas ou para a manobra mais simples. Os pelotões englobados atiravam a esmo em pontarias altas para não se trucidarem mutuamente, contra o inimigo sinistro que os rodeava, intangível, surgindo por toda a parte e por toda a parte invisível. Neste tumulto, a terceira brigada no flanco esquerdo, disposta em colunas de batalhões e tendo na vanguarda o sétimo, começou a avançar, descendo na direção da Fazenda Velha, de onde rompiam mais fortes as descargas. Aquele batalhão, que 4 meses antes subira por aquele mesmo caminho em debandada, fugindo e atirando-lhe à margem o cadáver do coronel Moreira César, ia penitenciar-se do desaire. Completando esta circunstância especialíssima, acompanhava-o, logo depois, um sócio de reveses, o nono. O major Cunha Matos dirigia a vanguarda. Os vencidos da expedição anterior deparavam um ensejo raro para a desafronta e tinham um chefe que, sob muitos aspectos, se equiparava ao comandante infeliz que ali tombara, o coronel Thompson Flores. Era um lutador de primeira ordem. Embora lhe faltassem atributos essenciais de comando, e principalmente esta serenidade de ânimo que permite a concepção fria das manobras dentro do afogueamento de um combate, sobravam-lhe coragem a toda a prova e um quase desprezo pelo antagonista, por mais temeroso e forte, que o tornavam incomparável na ação. Demonstrou o ataque temerário que realizou. Fê-lo indisciplinadamente autônomo, sem determinação superior, e com um intento firme de arrebatar, numa carga única, até a Praça das Igrejas, vitoriosos, os mesmos soldados que lá se tinham debandado, vencidos 4 meses antes. A sua brigada investiu, batida em cheio pelos fogos diretos do inimigo entrincheirado. E quase 100 metros da posição primitiva, a vanguarda desenvolveu-se em atiradores. O coronel Flores, que a cavalo lhe tomara a frente, descavalgou então, a fim de pessoalmente ordenar a linha de fogo. Por um requinte dispensável de bravura, não arrancara dos punhos os galões que o tornavam alvo predileto dos jagunços. Ao reatar-se, logo depois, a avançada, baqueou, ferido em pleno peito, morto. Substituiu-o o major Cunha Matos, que dignamente prosseguiu no movimento imprudentemente planeado, porque o 7º Batalhão, entre os demais corpos, era o único que não podia recuar naquele terreno. O seu comando foi, porém, brevíssimo. Desmontado logo por um projetil certeiro, passou ao major Carlos Frederico de Mesquita. Este, por sua vez, foi adiante atingido por uma bala, assumindo a direção da brigada um capitão, Pereira Pinto. Era assombroso. O 7º Batalhão teve, em meia hora, 114 praças fora de combate e 9 oficiais. Reduzira-se de um terço. Dissolvia-se a bala. Idêntico destroço lavrava noutros pontos. Rapidamente, com um ritmo inflexível, de minuto em minuto, as graduações dos chefes caíam, em escalas assustadoras. O 14º de infantaria, ao abalar em reforços as linhas do flanco direito, perdera, transcorridos alguns metros, o comandante, Major Pereira de Melo. Substituiu-o o capitão, Martiniano de Oliveira, e a breve trecho foi retirado da linha, baleado. O capitão Sousa Campos, que lhe sucedeu, apenas dados alguns passos, caiu morto. O 14º prosseguiu comandado por um tenente. A mortandade alastrava-se deste modo por todas as linhas, e como uma agravante, ao fim de 2 horas de um combate feito sem a mínima combinação tática, viu-se que as munições se esgotavam. A artilharia, dizimada na eminência em que permanecera valentemente, dera o último tiro, calando o canhoneio. Perdera a metade dos oficiais, e entre estes, o capitão fiscal do 5º Regimento, Nestor Vilar Barreto Coutinho. Começaram a chegar ao quartel-general reclamos insistentes para que fossem municiados os batalhões. Fez-se então seguir à retaguarda o capitão Costa e Silva, assistente do deputado do quartel-mestre-general, a fim de apressar a vinda do comboio. Resolução tardia. 2 ajudantes de ordens, imediatamente enviados depois dele, volveram de rédeas percorrido 1 quilômetro. Não podiam romper as fuzilarias que trancavam a passagem. Cortara-se a retaguarda. E se parassem o tumulto, o estrépito de armas, o alarido confuso e estampidos insistentes que estrugiam os ares em torno dos lutadores, no alto da favela, eles perceberiam o tiroteio longínquo do 5º de polícia a braços com jagunços, a 2 léguas de distância. Toda a primeira coluna estava aprisionada. Por mais estranho que se afigure o caso, não havia aos triunfadores um meio de sair da posição que tinham conquistado. Confessa-o o general em chefe. Atacado o comboio e interdita a passagem de qualquer soldado, como demonstram os casos precedentes, tive de mandar uma força de cavalaria ao general Cláudio do Amaral Savagi, na intenção de receber socorro de munições, o que ainda uma vez contrariou o meu pensamento, porque o piquete não pôde atravessar a linha de fogo do inimigo, que tiroteava no flanco direito. Deste modo, batida no flanco direito, de onde tornara repelido o piquete de cavalaria, batida a retaguarda, que 2 auxiliares destemidos não conseguiram romper, batida no flanco esquerdo, onde se sacrificara gloriosamente e estacara a 3ª Brigada, e batida pela frente, onde a artilharia, dizimada, perdera quase toda a oficialidade e emudecera, a expedição estava completamente suplantada pelo inimigo. Restava-lhe um recurso sobremaneira problemático e arriscadíssimo: saltar fora daquele vale sinistro da favela, que era como uma vala comum imensa, a ponta de baionetas e a golpes de espadas. Fez-se, porém, uma última tentativa. Um emissário seguiu furtivamente, insinuando-se pelas caatingas, em busca da 2ª coluna, que estacionara menos de 1/2 légua ao norte. Fim do capítulo 2.